meucds.com. Fala, meu parceiro do paredão, tá o pai, tá o filho. E meu parceiro, o Cleidonete, o pão da rua 20, tamo junto. Tava com ela pensando em você. Aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar. Tu gosta do carinha que não presta. Tava com ela pensando em você. Aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. Arrochando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só uma rocha e rala, mozão. É, arrochando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só uma rocha e rala, mozão. meucds.com. Tava com ela pensando em você. E aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. É, arrochando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de mamuca não. É só uma rocha e rala.